Chegamos ao limite do extremo. Mas nunca, nunca desistiremos da função. Kamikaze. Neste momento me encontro de cabisbaixas, com a mente conturbada. Olhos fixos pro chão, mas eu acreditava. Como obter forças em meio à fraqueza? Como alcançar uma meta que não tiver certeza? E a mãe que ora de madrugada, enquanto seu filho não chegava, sua porta não fechava. De joelhos, próxima cama, ela clamava: oh meu Deus, conduza o meu filho até em casa. Em meio ao desespero, não deixe que um sonho se desfaça em um pesadelo. Enquanto muitos te desprezam, plante o amor. O que está dentro de você, Joe, é o que tem valor. As gotas da chuva são como as lágrimas que escorrem em meus olhos. Durante muito tempo estive buscando perguntas sem resposta, mas você não pôde me ouvir. Está tão perto em meus sonhos. Na alegria ou na dor, não encha o coração de maldade nem rancor. Se estiver triste, sem saber pra onde ir, erga a cabeça e lute até o fim. Eu não vou desistir, não posso desistir. Mesmo com toda dor, não vou mais chorar. Vivi de pés no chão, sem forças pra missão, mas meu coração pede pra continuar. Então levante-se, ergue a cabeça, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Junte suas armas, nunca se esqueça. A vida é bem mais que sonhar. Respire fundo, irmão, ergue a cabeça, enxugue as lágrimas, sem medo de ser verdadeiro. Olha pra frente, guerreiro, sem medo de resgatar, recomeçar tudo do zero, outra vez de novo. Então me diz, fala aí, do que valeu o crime, se a vida já é um jogo? Do que valeu as madrugadas, cocaína, revólver, pipoco? Nada virou, se pá não adiantou. Você blefou e o crime te tragou. É, fazer o que, né? Se os fitas tão no corre, na neurose de chapéu, atolado no crime. Mas peraí, sangue bom, vai na fé, tenta a sorte, guerreiro, não desanime. Que isso vai mudar, eu tô ligado que é só uma fase. Então sustenta, sangue bom, porque a vitória não, não, não, não, não vem pros covardes, não vem pros covardes. Resultado, aqui trancado entre quatro paredes, refletindo, sonhando, imaginando uma paz de peixe na minha mão. Ideias que te levam à realidade, trancafiado numa cela aos 18 de idade. Chove chuva, lá fora cobertor pra quem tem frio. Aqui dentro faz calor, os peixes boiarão no rio. É triste, tio, não queira fazer parte deste filme, o protagonista de mais uma história triste. Eu não vou desistir, não posso desistir. Mesmo com toda dor, não vou mais chorar. Vivi de pés no chão, sem forças pra missão, mas meu coração pede pra continuar. Então levante-se, ergue a cabeça, enxugue as lágrimas, junte suas armas, nunca se esqueça. A vida é bem mais que sonhar. Gladiadora guerreira de olhos escuros, assim como a noite. O chicote estrala, então segura o açoite. Aquela senhora apavora, hora é agora, a notícia foi dada. Rei como um absinto, também perfume e amarga. A lágrima cava, sangue inocente, mancha o asfalto e as ruas de barro me fala. Não é o meu filho caído, jogado, sangrando na calçada. Ainda me lembro, amigo, o grande momento, instante, empolgante, o seu sorriso. E logo adiante, a avalanche de bala se for, mas a vida, parceiro, me fala. Até quando a gente se mata, por isso é risada, que o sistema aplaude, em torno com Ibra Village, Amanda, Hugo, Brenner, Cláudio, Arley, parceiro Pinheiro, eu sei, sentimos saudades. Somente a senhora, cabelo grisalho, quem sabe, a dor da saudade no peito que invade. Ei, dona Marli, cê vai vencer, vai conseguir, eu vejo o Wesley sorrindo. Em meio aos anos, enfim, não é o fim, eu vejo sim. Deprê, vingança, maldade, pra lá longe de mim. Desistir, não posso desistir. Mesmo com toda dor, não vou mais chorar. Vivi de pés no chão, sem forças pra missão, mas meu coração pede pra continuar. Então levante-se, erga a cabeça. enxugue as lágrimas, junte suas armas, nunca se esqueça, a vida é bem mais que sonhar.